Chuva ontem que aconteceu em nosso município aí foi um volume enorme, invadiu ali nas residências, nas servidores municipais, na Ana Dias de Souza, enfim, toda uma população que está sofrendo com essas fortes chuvas. Infelizmente, né, é uma situação lamentável, uma situação de tristeza, mas infelizmente o clima, ele realmente está trazendo muitas chuvas nesses dias e tem provocado aí transtorno para a população. E nós não podemos nem reclamar da chuva, né? Estava se precisando chuva em toda a região e está chovendo. O fato é que choveu tanto ontem à tarde que o rio Pirianito transbordou. Há muitos anos não se via uma situação dessa em nosso município Uraí. O Pirianito onde transbordou ali naquela ponte que dá acesso à Serra Morena e também a ponte que dá acesso ali à cooperativa integrada. É realmente um volume de água enorme. O Pirianito ontem virou, na realidade, o rio Congonhas, né? Transformou no rio Congonhas de tanta água, né? Há alguns comentários que choveu mais de 140 milímetros. Um outro amigo ontem disse que choveu 220 milímetros. O volume de água foi enorme mesmo. Então nós vamos aí à entrevista de algumas pessoas que estavam lá, né, olhando essa enchente que aconteceu ali no rio Pirianito. Primeiramente, acho que é o João Tasca, né? Vamos aí com a voz do João Tasca, ele que estava lá vendo o transtorno lá no rio Pirianito e também a enchente naquele local. João Tasca, faz muitos anos que você não vê uma enchente desse porte em nosso município? Ó, desde 86, acho que 87, que tem uma dessa aqui, viu? Fazia muito tempo já, né? Mas tivemos em 87, foi quase igual. Mas é incrível o negócio aqui, viu? Tá quase passando água, já passando por cima da ponte aqui do Pirianito, e o povo tá pro lado de lá, o povo lá de cá, e tem gente que quer ir pra serra, não tem condições de ir, o povo lá que quer vir pra cá, pra Uraí, não tem condições de passar. A Rádio Milênio na cobertura aqui dessa enchente, na estrada aqui que dá acesso à Serra Morena, esta ponte que foi inundada pela enchente que ocorreu em 1986 no município de Uraí, a última enchente em 1986. Então, Tarantino, primeiramente, bom dia, né, aos ouvintes aqui do programa do Tarantino, que tem uma maior audiência na cidade de Uraí. Em 1986 para 87, eu tinha até falado com o João, realmente teve uma das maiores enchentes aqui, e há muito tempo que a gente não vê realmente um volume tão grande de água aqui no rio, né, Pirianito. E nós percebemos aí o número de pessoas que estão aqui hoje conferindo, né, há muito tempo que a gente não vê essa enchente. E a gente estava, nós chegamos aqui a hora que o leito estava normal do rio, e em coisa de praticamente meia hora, o rio aí encheu, veio até aqui a casa ao lado aqui da garagem da prefeitura. Então um número muito grande de pessoas aqui conferindo, se a gente calcular aí, são praticamente 17, 13 anos, né, sem ter uma chuva dessa aqui no município de Uraí. Ô Léo, você acha que com a tromba d'água o volume de chuva foi muito enorme mesmo aqui no município de Uraí? Eu acho que foi o volume muito grande de chuvas, e segundo informações, o pessoal diz que até represas aí ali na seção São Benedito, que deu esse volume grande de água, e a gente percebe que o rio ainda está subindo, e tem mais, eu acho que ainda, a gente conversando com as pessoas que são mais experientes, eu acho que ainda vai chover mais, que tem previsão, segundo a meteorologia, tem previsão até terça-feira. Então, um volume muito grande de água, e ocasionando aí muita gente tirando foto aqui, porque tem pessoas que, quando deu a enchente aqui, não era nem nascido aqui no município de Uraí, né, Tarantino? O Jornal da Manhã, Rádio Milênio, cobrindo aqui esta enchente que dá acesso à ponte, que dá acesso à Serra Morena. A última ocorreu em 1986, como relata Davi Tarantini. Eu me lembro, eu era moleque ainda, e a água água da mesma forma que hoje, passou bem acima da ponte e chegou até ali na onde era a venda do finado Zé Carrinho. Né? Então foi uma enchente maior do que essa, mas também a gente está admirado com tanta chuva e com uma enchente tão grande como essa. Ô, Davi, o volume de água aqui parece que nos últimos anos é o maior. Exatamente, eu não me lembro, desde 1986, de uma enchente tão grande como essa. Realmente ela surpreendeu pela quantidade de água que está correndo em cima da ponte hoje aqui. É surpreendente. Aí, 9 horas da manhã, nós temos algumas outras entrevistas que vai ao ar amanhã, inclusive de um morador que mora bem ali, na divisa do rio Pirianito. Amanhã nós temos essa gravação com o Val, que ele fez essa entrevista, e mais duas ou três entrevistas que eu fiz lá para relatar essa enchente aqui em nosso município de Uraí, com as fortes chuvas que deram, não só no município, mas também na região, né? Eu mencionava no município de Uraí, mas também em toda a região. Então nós vamos depois lá verificar se realmente levou a ponte ali da Integrada. Nós não temos informação ainda, porque a água passou por cima da ponte da Integrada ali, que dá acesso à cooperativa Integrada, e nós estaremos trazendo novas informações ainda hoje, né, Chicão? Nós estaremos entrando com um plantão aí para saber realmente o que aconteceu e se houve prejuízos na nossa região com essa enchente, né, de última hora aí, que realmente choveu muito ontem de tarde, provocando estragos nas residências, enfim. E esta enchente que desde 1986 não era tão forte como ocorreu ontem.